Esta semana na Rádio Antena Web, há entrevista com o Grupo Arco-Íris. Surgiram na década de 1980 e desde sempre se dedicaram à música de baile. São de Viana do Castelo, mas só 27 anos depois da sua fundação, surgiu a oportunidade de gravarem um álbum de originais. Conheça o Grupo Arco-Íris e os locais por onde passaram, bem como a música que fazem, já que todos os temas que gravaram neste período de estreia são originais. Grupo Arco-Íris, em entrevista à Rádio Antena Web, esta sexta-feira, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição do Tempo de Antena. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Luciana, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua Rádio Antena Web. REM, Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos. Algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, facilitamos-lhe o acesso a esse Rapid Eyes Movement e permitimos-lhe sonhar acordado. Durante 30 minutos, levamos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final de dia e início de noite na nossa companhia. REM, de segunda a quinta-feira, entre as 19 e as 19h30, na Rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Taking shots in here. You want one? Nobody started a fight. Yeah. don't nobody start a fight. Yeah. sua antena web. My presence of fear. lots of seen us. We touch and please rush and you brush and I'm crushed for love. Que toca já a seguir. Bye.

agora na tua antena web. I throw my hands up in the air sometimes, saying it all, gotta let go. Now I wanna celebrate and live my life, saying it all, baby, let's go. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor, cause that's my plan. Shuffling.

Not ever. Ain't no other man gonna treat you better. I don't care.